Yes. Eliton. A minha vida é guiada pelo poder do Todo-Poderoso, neguinho. Saca só. A minha força vem do alto, nada é de temer. Minha esperança se renova a cada amanhecer. Tenho a certeza que com ele eu irei vencer, pois minha vida é guiada pelo teu poder. Cada passo, cada movimento que eu dou, cada rima, cada beat, também cada flow, trabalhado, lapidado pelo Criador. Sigo firme no estreito, então demorou. Wow, sigo firme, forte. Ele direciona e mostra-me o norte. Eu confio nele toda a minha sorte. Ele é o único que derrotou a morte. Deixo ele me guiar. Ele sabe muito bem onde quero chegar. Pela fé eu já consigo até imaginar. Para o alvo sigo, nada pode me parar. Abandono aquilo que pode me atrapalhar. Só carrego o necessário para caminhar. Em sua palavra eu irei me alimentar. Creio nela e nada me faltará. A minha força vem do alto, nada é de temer. Minha esperança se renova a cada amanhecer. Tenho a certeza que com ele eu irei vencer, pois minha vida é guiada pelo teu poder. Cada luta, cada meta, cada desafio, cada barreira que se levantar em meu caminho, cada aliado, até cada inimigo, cada pedra, cada calo, eu não desanimo. Cada escalpo de gigantes que carrego na lembrança pra seguir avante. Mantenho o foco apenas no que é importante, para que o caminho fácil não me encante. Ele faz abrir o mar pra eu poder atravessar. São e salvo eu vou chegar, mas carona e minha vitória não dá pra pegar. E se eu desanimar, a sua misericórdia vai recarregar. Durante a noite quando eu paro para descansar, pela manhã renovado eu irei estar. A minha força vem do alto, nada é de temer. Minha esperança se renova a cada amanhecer. Tenho a certeza que com ele eu irei vencer, pois minha vida é guiada pelo teu poder. Motivado, inspirado, ele não falha. Renovado, não serei fogo de palha. Foco na vitória e na caminhada. Sigo tranquilo porque minha alma está lavada. Enfrentando multidões, com força que se compara a 10 leões. Estrondoso e poderoso tipo 1000 trovões. Abrirei caminho tipo 12 furacões. Mas não é pra te assustar. A minha força vem do alto, tenta imaginar. Daquele que é o criador da terra e céu e mar. Minha espada e meu escudo quando eu vou lutar. Cê tá querendo me enfrentar. Melhor pensar direito, é melhor se aliar. Meu general é piedoso, vai te perdoar. Saia da frente porque não iremos recuar. A minha força vem do alto, nada.